Discoteca. Discoteca. Do meu pai. Discoteca do meu pai começando, eu sou a Júlia Padovan, guiando você por essa discoteca maluca. Se você chegou por aqui agora, tá ouvindo o podcast pela primeira vez, não deixe de assinar o podcast no iTunes ou qualquer outro agregador de podcasts para acompanhar os novos episódios. Se você gostou ou não gostou, me manda um recado lá no Twitter, @discdomeupai. Para conferir o que já rolou por aqui, tem também a playlist do Discoteca no Spotify. Eu vou deixar o link para vocês na descrição. E agora vamos pro álbum de hoje, Killer, do Alice Cooper, lançado em 1971. E essa semana, o álbum completou 46 anos. A faixa que a gente tá ouvindo agora é Under My Wheels. Esse foi o quarto álbum de estúdio do Alice Cooper e foi um álbum bem influente. O Johnny Rotten do Sex Pistols já disse que esse é um dos melhores álbuns de rock de todos os tempos. O Alice Cooper já tinha se revelado para o mundo com o álbum anterior Love It to Death e a banda optou por seguir uma linha performática e teatral que é revelada nos shows, que conta com guilhotinas, cobras e camisas de força, e um frontman que representa uma figura assustadora. As letras também têm um pouco de temas que mostram a decadência do ser humano, obsessões macabras e degradantes. Um exemplo nesse álbum é a faixa Dead Babies, que fala sobre infanticídio, e foi super criticada na época pelo tema controverso. A banda era mostrar os extremos que o ser humano pode chegar, mas eles foram muito mal interpretados na época. E claro, rolava toda uma aura macabra em torno da banda, quando na verdade não tinha nada disso, mas claro que qualquer publicidade na época era bem-vinda. Existe até uma história que em um dos shows do Alice Cooper, em 1969, eles teriam matado um frango. Segundo essa história, um fã teria jogado o frango no palco e o Alice teria jogado o frango de volta para a plateia e o animal teria se partido em 1000 pedaços. Mas a história verdadeira contada pelo baixista Dennis Dunaway no livro que ele escreveu sobre a banda é que eles tinham realmente levado 2 frangos para Toronto e lá eles ficaram no quarto de hotel e eram tratados como animais de estimação, com água, comida e tal. Aí na hora da performance, o Alice soltou um dos frangos de dentro de um travesseiro e as penas voaram e o frango voou direto na plateia. E quem tava na plateia destroçou o frango. O Alice já contou no Behind the Music e recentemente também no podcast What the Fuck que o Frank Zappa, que tocava os negócios da gravadora, que a banda tinha assinado na época, ligou para ele no dia seguinte do show perguntando se ele tinha matado um frango no palco. E o Alice disse que não. Aí o Frank respondeu: então não conta para ninguém, todo mundo amou. Você é o personagem mais notável de todos os tempos agora. A gente fala a Alice, que interpreta o papel do Alice Cooper e faz toda uma performance nos shows, mas o verdadeiro nome dele é Vincent Damon Furnier. Só que, claro, ele ficou conhecido como Alice. E ele era um cara bem amigo da turma louca, Jim Morrison, Janis Joplin, Keith Richards e Jimi Hendrix. Desde o começo da carreira, ele andava bastante com essa turma. Em 1971, foi o ano que o Jim Morrison faleceu. Então, Alice Cooper compôs a faixa Desesperado, que a gente ouve agora em homenagem ao seu amigo. I'm a gambler and I'm a runner. But you knew that when you laid down. I'm a picture of ugly stories. I'm a killer and I'm a clown. Step into the street by sundown. Step into your last goodbye. You're a target. O baixo foi um elemento essencial no álbum. O Dennis Dunaway conseguiu colocar linhas de baixo bem interessantes e que incrementam as composições. Aliás, ele era o único da banda que não estava completamente chapado ou bêbado 24 horas por dia, na época da gravação desse álbum. E por isso, vale muito a pena ler o livro Snakes, Guillotines, Electric Chairs, My Adventures in the Alice Cooper Group, que ele escreveu contando as memórias com a banda. O Alice teve essa fase pesada de vício em álcool, mas já há muitos anos ele tem se mantido sóbrio. Dois anos depois do lançamento desse álbum, Alice Cooper lançaria Billion Dollar Babies, que teve hits maravilhosos como Elected, No More Miss the Nice Guy e a própria faixa título. A faixa que a gente vai ouvir agora na íntegra é Halo of Flies, e ela tem uma introdução instrumental que cria um clima épico. E a letra tem como cenário a Guerra Fria, focando em uma organização de espionagem. E aí já dá pra perceber também, nessa faixa, um comecinho de heavy metal, provando que a banda conseguia dialogar com progressivo, hard rock, e já anunciava um pouquinho de metal ali, que certamente influenciou outras bandas que surgiriam depois. É isso, eu deixo vocês com Halo of Flies e fico por aqui. Um beijo, falows! We'll be right back. And I will smash Halo 1.